Olá pessoal, bem-vindos a mais um Conexão Fate. Eu sou o Fábio Silva e eu não pensei em uma frase de efeito. Eu sou o Léo, Léo Paixão, e pensei numa frase que não é muito boa, mas vida longa e próspera para todos nós. Vida longa e próspera é sempre bom. Qualquer referência a Star Trek, para mim, é sempre bom. Então, vamos falar de Fate. E dessa vez vamos falar, eu e o Léo, a gente decidiu falar um pouco sobre extras. A gente já havia, o pessoal já havia comentado sobre a criação de personagem no primeiro podcast. E a gente decidiu agora falar sobre os extras que ficaram pendentes, certo? Então, para começar, Léo, o que são os extras? Tanto de acordo com a definição do livro, como com a nossa própria definição. Às vezes a gente, com a experiência de mesa, acaba criando um conceito próprio, posso dizer, ou uma modificação do conceito que o livro apresenta. Esse é um problema menor para esse conceito, né, Fábio? Porque o extra, ele, a primeira frase dele já fala que definir o extra já é uma definição muito ampla, né? Então ele já deixa bem aberto para a gente. Então o extra, a definição clássica aí seria alguma coisa, ele já define no livro como se fosse um efeito especial, né? Mas o que eles querem dizer basicamente com isso é alguma coisa que não se encaixa no quarteto básico aí de regras do Fate. Eu acho que um jeito muito fácil de entender o que é extra é você batendo o olho na ficha básica do Fate, que tá lá na última página. Você vai ver que você tem os aspectos, as perícias, né, as façanhas, a caixinha de estresse e o extra. Então fica fácil da gente entender que o extra é um jeito de lidar com as regras do Fate que você faz quando as regras de aspecto não são suficientes, quando as regras de perícia não são suficientes, quando o instante não é suficiente, quando você quer mexer um pouquinho com as regras de consequência e de estresse. Basicamente, eu acho que os extras entram nisso. É, uma definição bem ampla pra gente ter um conceito geral, né? Na verdade, eu acho que eu vi em algum ponto do livro, mas havia um comentário sobre você pode pensar nos extras como os efeitos especiais de um filme hollywoodiano. É isso mesmo, ele começa assim. Né? Isso, então, isso especialmente você vê porque, acentuando o que você acabou de falar, em geral, os personagens básicos pra campanha simples, quando a gente cria os aspectos e as façanhas, junto com a lista de perícias ou com as abordagens, na maioria das vezes já é suficiente. Mas em algum tema ou no outro, quando tem algum detalhe especial ou um detalhe mais chamativo, ele acaba virando um extra. Há alguns exemplos no livro, né, como superpoderes no caso de campanhas de supers, né, é uma das abordagens possíveis, por exemplo. Mas há também aparatos ou tecnologias, veículos e esse tipo de coisa. A gente vai entrar mais a fundo nisso depois. É isso mesmo. O que eu acho que complica um pouquinho essa ideia do efeito especial é que fica parecendo que você fazer efeito especial, coisa extraordinária do Fate, precisa de extra. E na verdade não precisa, né? Então você consegue emular magia só com instante, você consegue emular magia com instante com perícia, e você consegue fazer isso com instante, com perícia, com estresse, por exemplo, também. Então você não precisa de sair muito disso pra você de fato ter efeitos especiais. Então o extra, ele na prática assim mesmo, pro mestre entender, pro jogadores entenderem, ele vai quando você quer explorar alguma coisa ou acrescentar alguma novidade no jeito que essas coisas, que essas regras habituais funcionam, esse quarteto de essas quatro colunas básicas do Fate funcionam, ou quando você quer dar um diferencial para um jeito que uma delas vai funcionar. Então você vai mudar um pouquinho o padrão que uma delas vai funcionar. E acho que você deu excelentes exemplos, né? De certa forma, os estantes, eles são habilidades. Os extras são essas habilidades especiais mesmo, que não vão fugir um pouquinho das regras. É verdade. Porque se você pensar direitinho, a gente, por exemplo, como eu comentei, superpoderes ou alguma tecnologia, a maioria dessas coisas pode ser representado com façanhas, por exemplo. Uma das abordagens, né? Mas também com aspecto. Mas eu acho que o extra entra quando esses poderes, ou esses veículos, ou esses acessórios dos personagens se tornam muito importantes para os personagens, mas especialmente para a história. Um exemplo é você criar um cenário de fantasia, onde tem a magia através de façanhas. Talvez porque a magia não seja o foco central da campanha, como jogar um cenário no mundo do Game of Thrones. Lá a magia é um pouco mais sutil, então talvez não é algo que a gente precisa aprofundar tanto ao ponto de criar um extra. Provavelmente ela vai poder ser representada através de aspectos ou façanhas. Mas quando você entra num mundo mais complexo, por exemplo, Nárnia, ou uma fantasia mais pesada, aí eu acho que complica. Por exemplo, tentar simular o sistema de magia de um Dungeons and Dragons, como colocar os personagens em Forgotten Realms, seria mais complicado de trabalhar com façanhas. Aí eu acho que o extra, ele vem para ampliar a possibilidade, né, da abordagem daquele fato que você quer, né? Eu quero mais detalhes sobre os poderes ou sobre os equipamentos e os veículos. Então, nesse ponto, eu acho que a gente começa já a trabalhar um pouco mais o extra. Eu acho que o extra é uma ferramenta para ampliar as possibilidades de algo que já é possível, na verdade, né? Você já pode criar com façanha, mas se você quiser mais detalhes, aí você começa a abordar ele como um extra. Porque é através do extra que você vai ter ferramentas mais específicas para trabalhar ele de forma mais profunda. Não, achei perfeito. Eu na minha experiência, eu uso o extra exatamente nas minhas mesas. Então, frequentemente, aspectos que eu emulo como extra em alguns cenários de jogos, em outros eu não emulo, eu uso as regras básicas. Então, o que, por exemplo, num cenário de cyberpunk, o equipamento parece ser uma coisa muito, muito importante, ele merece, se você ter regras especiais para lidar com cybertech, com armas extremamente tecnológicas que vão fazer diferença mecânica para o personagem, por exemplo. Cenários desse tipo, uma regra de extra para falar desses equipamentos parece interessante. Assim como, por exemplo, uma regra, um extra para tratar com recursos. Então, num cenário em que você adquirir recursos é uma coisa muito especial, que é uma coisa que vai fazer, um aspecto diferencial daquele cenário, daquele jogo, é um aspecto marcante, o extra também ele ajuda. Star Wars, por exemplo, é um jogo que a gente, dependendo do enfoque, ele merece você tratar os veículos, os combates especiais de uma forma diferente, talvez pensando em extras para representar as naves e tudo. Num outro jogo, por exemplo, Star Trek mesmo, talvez as naves, o combate de naves, eles seriam só tratados usando as regras tradicionais. Então depende muito do enfoque que você quer fazer. Então o extra permite você dar um zoom em algum aspecto que você deseja. Acho que com alguns exemplos vai ficar mais fácil, né, Fred? Ok, então a gente já deu até alguns exemplos breves do que são extras e como eles funcionam dentro de um cenário, como o narrador vai poder usar ele, manipular ele, certo? E nesse caso, como que o narrador, na tua opinião, trabalharia a questão do extra, pensando, né, quais são as influências que ele vai ter, o que é que ele vai afetar no cenário de jogo, o que é que ele vai afetar nos personagens, ou como o livro coloca, quais seriam os custos e as permissões, nesse caso, para se possuir um extra? Isso ele está no centro da questão mesmo. Por que que o extra ele vai ser um zoom, uma parte que é importante para o cenário? Então, a partir do momento que você precisa desse zoom, você cria um extra. Isso não precisaria de grandes... uma descrição narrativa poderia ser suficiente para isso em vários aspectos, né? Só um fluff já provavelmente satisfaria isso. Só que qual que é a grande questão dos extras? Como eles vão ser um zoom? Um aspecto específico, eles têm que ser construídos de uma forma que não alterem o equilíbrio não com o cenário, porque o extra ele já vai ser uma questão que vai estar incorporada, é importante, senão você usaria uma regra tradicional. Mas especialmente, você precisa pensar em como que você vai manter o equilíbrio entre os jogadores, entre os players. Isso é uma coisa que é importante no Fate. Todos os personagens são competentes, então é importante manter essa impressão de competência geral para você não diminuir a diversão entre o grupo. Então, por exemplo, se você está usando extras de magia e a magia for muito eficaz e ela for muito barata em termos de mecânica, os magos vão se sobressair, por exemplo, em relação aos guerreiros. Sim, verdade. E você tem que pensar também se o extra ele vai estar disponível para todos os personagens ou se só para algum tipo de personagem específico. Porque, por exemplo, em um mundo como Star Wars, se colocarmos a força como extra, talvez nem todos os personagens tenham essa força disponível porque só os Jedi que possuem ela. Então, se pensarmos, por exemplo, que um personagem apenas vai se tornar Jedi ou até mesmo nenhum deles talvez se torne Jedi, talvez o peso desse extra não tenha tanta influência durante o jogo. Então é isso, eu acho que esse ponto assim de o narrador avaliar, né, a disponibilidade também do extra influencia. Então, o extra ele é um instrumento do cenário, senão sempre tem que ser pensado como um instrumento da mesa para dar o foco numa coisa que ele quer. E o objetivo dele é claro, mas ele tem um risco, e o risco é principalmente o desequilíbrio. Então o jeito de regular esse desequilíbrio vem exatamente com o que é chamado de permissão e custo. Então para um jogador poder pegar um extra, por exemplo, o exemplo do Star Wars é excelente, né? Então o cara quer ser um Jedi. Todo mundo quer, quem não quer ser um Jedi? Para você ser um Jedi, você vai ter acesso a uma gama de poderes e de vantagens que vão te fazer ser provavelmente mais eficaz em uma série de aspectos que outros jogadores. Então, para diminuir esse impacto, essa diferença, você vai precisar ter alguns pré-requisitos e vai ter que gastar alguns outros recursos que vai tornar o jogo mais equilibrado. Então aí que entra a história da permissão e do custo. A permissão seria, né, essa coisa. O um mínimo que você precisa ter, que pode ser refletido geralmente por um aspecto, né? Não, quase sempre a permissão vai ser refletida por um aspecto. E o custo, você já vai gastar um recurso mesmo, né? Você já vai gastar um recurso, seja ele um nível mínimo em alguma skill, ou até mesmo você ter que gastar uma façanha para fazer, para ter isso. Ou mais de uma, dependendo do extra. Isso, e alguns custos podem vir até de forma narrativa, né? Como limitações dentro do universo de jogo. Por exemplo, o fato, talvez, não exemplificando com Star Wars, mas suponhamos que a gente tem um cenário de fantasia futurista, alguns extras estão disponíveis para os personagens, mas, por exemplo, se eles adquirirem tal extra, talvez no mundo de jogo eles sejam mal vistos. Por exemplo, talvez possuir esse extra seja contra a lei. Então isso já seria, de certa forma, um custo, porque... eu acho que o Fate é bacana por causa disso. Você não precisa preocupar tanto com isso, porque ao você definir a permissão, e você está usando um aspecto, e o aspecto a gente sempre tem que lembrar do lado negativo dele, né? Então, por exemplo, em Star Wars, se você estiver vivendo na era dos Dark Times, né, que são entre aí o episódio 3 e a Nova Esperança, você tem a história do purgamento do Jedi, né? Então, ser um Jedi é um negócio que vai ser caçado. Então, como é que você vai usar isso? Você vai usar isso com o seu aspecto que te deu a permissão, compelindo o lado negativo do aspecto, né? Então, você não precisa muito pensar... Você vai usar realmente narrativamente. O jogador, você vai conversar com a mesa, todo mundo vai saber o que está só. Você está vivendo numa época em que seja daí meio complicado, né? Só que o jogador, ele vai receber uma recompensa mecânica no momento que ele vai se complicar, bem no espírito do Fate mesmo. Mas isso não basta, porque afinal de contas, ele ser compelido, ele vai criar uma situação dramática para ele e para os outros jogadores e vai alimentá-lo. Então ele precisa alimentar os Fate Points. Então ele precisa também, de alguma forma, pagar por isso, né? Se ele vai ter acesso a mais vantagem. Isso, é verdade. De certa forma, ele acaba recebendo vantagens mesmo quando ele tá em desvantagem. Essa é a bacana do Fate. Eu acho assim, é um dos pontos interessantes, porque se você criar o extra pensando especialmente nas desvantagens, em entrar em situações complicadas, por exemplo, através dos aspectos que o extra possui ou que o extra fornece ao personagem, você vai estar fortificando a narrativa e encontrando formas de tornar o teu personagem mais incrível durante a própria partida. Porque você está acumulando pontos de destino que você pode usar depois em suas ações para melhorar, talvez até mesmo a aplicação de um extra. Isso. Então fica a nossa primeira dica, né, Fábio? Durante... Na criação de um extra, a primeira tarefa ao você definir aí uma permissão é definir claramente essa permissão, ela vai estar associada a um aspecto, então definir os aspectos que você vai invocar e vai compelir aí esse aspecto. Isso já vai ajudar bastante, o mestre pode ajudar a mesa, né? A mesa vai se ajudar. Uma coisa que a gente vai falar muito aqui, a gente costuma falar o mestre, mas no Fate a gente costuma falar mais a mesa, né? É um jogo em que as pessoas decidem mais as coisas juntas. De vez em quando eu falo ao mestre, entendo a mesa. Então, a primeira coisa que você deve pensar é justamente essa questão da permissão. A segunda coisa, você pode pensar nesse caso sobre o custo. A permissão para você usar um extra é comumente através de um aspecto. Em geral, você tem que criar um aspecto que define por que o seu personagem possui aquele extra. E o custo vai vir de forma mecânica através de pontos de recarga, de slots, né? De perícias, ou até mesmo em alguns casos de façanhas. Então você vai ter que abdicar de pontos de recarga ou de espaço de perícia ou do que quer que seja para que seu personagem possua aquilo. Isso, nesse caso, a gente está falando de custo mecânico, certo? Você está trocando algo de valor por outro algo de valor. É uma troca que tende a ser equilibrada quando você senta para falar com o seu narrador. Então, de certa forma, você consegue a permissão que o Léo falou, através dos aspectos, e você paga o custo através de pontos de recarga ou através de façanhas ou perícias. Você acaba gastando os slots, dedicando um slot de perícia ou dedicando uma façanha específica para que seu personagem possa ter acesso àquele extra. E exatamente aí que a gente começa a entender um pouquinho o lugar dos extras. Como você abdica de alguma das outras coisas, que eu estou chamando aqui de colunas aí do personagem, você abdica um pouco da capacidade do personagem de ter uma ação mais ampla e você passa a definir uma ação mais focal, que é baseada naquele extra que você está querendo. Então, um Jedi, ele vai ser especialmente bom em coisas relacionadas à força. Um mago vai ser especialmente bom em coisas relacionadas à magia. Um cyber guerreiro, um samurai urbano vai ser especialmente bom na sua relação com seu cybertech. E ele vai abrir mão de outras coisas para ser bom nisso. Nesse sentido, ele tende a ter uma desvantagem mecânica na sua capacidade de fazer mais as coisas, mas no seu foco ele vai tender a ser um pouquinho melhor do que os outros. E aí que entra, por isso que precisa do curso, por isso que precisa da permissão. porque senão a gente vai poder usar as regras tradicionais, né? Então o Resta vai dar um pouquinho de vantagem naquele foco que você escolheu que vai ser importante no cenário. Ótimo. Para entender na prática o que o Léo falou, eu vou usar o exemplo da força. Nesse caso, se você quiser ser um Jedi no universo de Star Wars, na hora da criação da ficha, todo personagem possui 5 aspectos, 10 perícias e 3 façanhas iniciais. Quando você decide ser um Jedi, desses 5 aspectos, ao menos um ou dois, talvez o narrador exija que você faça uma conexão do seu personagem aos Jedi e do seu personagem com a força. Então, dois dos seus aspectos já foram sacrificados especificamente para dizer que você é um Jedi e para falar sobre... para dizer que você é um Jedi e que você é um portador da força. Das suas 10 perícias que você poderia usar como você quisesse, talvez colocando perícias com pilotar e várias outras habilidades que seu personagem poderia ter durante o jogo, talvez o narrador exija dessas 10 pelo menos uma delas ser dedicada à força para você usar. Então quando a gente fala de sacrifício, quando a gente fala de custo, é isso. Você abre mão de ter uma liberdade total na hora de escolher os seus aspectos, na hora de escolher suas perícias, para que você possa depois criar um extra que permita você usar a força e manipular dessa forma. Talvez até alguma façanha, né? Se você tem 3 façanhas grátis, talvez o narrador diga pra você: não, uma das façanhas você vai ter que dedicar pra explicar a forma como você usa a sua força, ou pra definir alguma alteração em alguma perícia na hora do uso da força, independentemente. De alguma forma vai ter um custo mecânico. Você vai abdicar de aspectos, de perícias ou de alguma façanha. A força é esse exemplo da perícia interessante, né? Se você imaginar que aí entra a importância de toda vez que você estiver criando extra, você já criou extra porque você estava pensando narrativamente. Ele tem que estar encaixado no cenário. Então, como sempre, a gente tenta sempre manter no Fate, a importância narrativa em primeiro lugar. Mas a importância, a mecânica não deixa de ser importante. Mas no Fate, a coisa mais importante na mecânica, porque como ele é muito fácil para o mestre adaptar, não tem aquela preocupação tão grande em relação ao cenário, aos NPCs. A grande preocupação é do equilíbrio entre os jogadores, para que um não brilhe mais que o outro e isso possa atrapalhar a diversão. Então tem que ter esse cuidado na hora de fazer o Fate. O exemplo da força é um cenário interessante. Imagine que, por exemplo, você cria a perícia à força e com ela você decida que você pode jogar coisas nos outros como se você tivesse atirar o chute, que você possa se proteger levantando barreiras na sua frente, você possa usar o Mind Trick para passar. Então você criaria uma super perícia. Então se você não estipulasse ou algum limite para essa perícia ou definisse um padrão para os outros jogadores que não têm a força se igualarem, por exemplo, usando um outro extra como extra de equipamentos, esse jogador tenderia a ficar um pouco mais forte. Para fazer isso, você tem que pensar em outras soluções, como, por exemplo, dividir a perícia força em subperícias, como as clássicas que foram usadas aí ao longo dos anos, como alterar, controlar e sentir, né? Então você teria, por exemplo, diante da força, você poderia ter que, em vez de comprar uma perícia, 3 perícias, né? Pensando muito no equilíbrio da mesa. Nós falamos um bocado sobre a criação, eu acho que deu para entender bem. Se houver alguma dúvida, você pode deixar os comentários tanto no tópico do Facebook como nos comentários do blog, e a gente vai esclarecer o máximo possível tudo que tiver ao nosso alcance. E agora eu queria falar sobre dar mais alguns exemplos de extras, né, das possíveis, o que é possível criar, por exemplo. Então, a gente comentou um bocado sobre como criar, como modificar o personagem, o que é necessário para o jogador, junto com o narrador e com os outros jogadores na mesa, criar os extras a partir do cenário, baseado nas opções que o cenário pode fornecer. E vamos dar mais alguns exemplos de extras, né? A gente acabou falando um bocado de Star Wars, que é um exemplo maravilhoso de extras, e de vários outros aspectos que o Fate tem. Mas vamos abordar alguns temas interessantes que possui no próprio livro do Fate Base, como, por exemplo, potência de armas e armaduras. Costuma usar, Leandro? Sempre. Eu gosto muito. Eu acho que é uma ferramenta que é muito boa para diferenciar o gênero que você está usando, né? Não é sempre que eu uso, não, mas eu uso. Como eu sou um jogador meio creepy, meus jogos costumam ser perigosos, eu gosto muito de usar regras de equipamentos de arma e armadura. Sabe? Mas eu acho que, pessoal, ele é um excelente exemplo. Você quer explicar um pouquinho como é que é, Fábio, pessoal? Basicamente é o seguinte, quando você não está usando a regra de potência de armas e armaduras, todo ataque que você realiza, em geral, para você causar dano no outro, no adversário, você tem que ter uma rolagem razoavelmente boa. Em geral, com 3 ou 4 de diferença no resultado, para você começar a ter algum valor significativo para começar a causar dano. Os extras, como potência de armas e armaduras, eles ampliam ainda mais isso. Ele diz que cada arma ela vai ter um dano automático, ou cada armadura vai ter um dano, uma defesa automática para determinado dano. Então, por exemplo, se você possui uma arma 1 ou uma arma 2, então vai de arma 1 até arma 4, armadura 1 até armadura 4. Esse número 1, 2, 3, 4, na verdade, significa o dano que ela já causa quando você acerta o golpe, além das tensões que você consegue na sua jogada. Então, se você possui arma 1 e você realizou um ataque bem sucedido, de qualquer forma, ela já vai causar uma tensão de estresse. E o adversário já vai ter que se virar para absorver aquilo de alguma forma. Seja através de caixas de estresse, de consequência, ou talvez de uma armadura que ele esteja usando. Então acaba se tornando bem mais letal, porque se você estiver usando uma arma razoavelmente potente, digamos, uma arma 2 ou arma 3, então você já vai estar causando 3 tensões de estresse ali, de dano no teu adversário. Fora a rolagem, se você tiver uma rolagem muito boa, você pode estar causando, em um ataque só, de 3 a 7 tensões, dependendo do nível do ataque. Isso é praticamente mortal em Fate, se o cara não tiver recurso suficiente para absorver esse dano, né? Se ele não tiver caixas de estresse, nem consequências, e até mesmo nenhuma armadura, isso é praticamente letal pro personagem. Então, é interessante porque o Fate, ele não costuma ser muito letal pro personagem, né? Ele costuma poder ter um custo grande. E usar regras de armadura, eu acho que mantém um pouquinho nesse cenário. O jogador sempre pode optar pela não letalidade, dificilmente o jogador, é praticamente impossível o jogador cair num único golpe quase qualquer situação. Pode se ferir, ter que ficar numa situação perigosa, mas dificilmente ele vai ser derrotado no único golpe. Mas essas regras, elas permitem que os personagens menos importantes sim, sejam alvos aí de ataques extremamente letais. E ao fazer isso, o jogo, ele dá um tom especial pro cenário, né, que a gente faz. Uma dica interessante do livro é evitar o resultado zero, que é quando, por exemplo, se eu aumentar a letalidade da arma em 2 e aumentar a armadura em 2, no final das contas não vai fazer muita diferença. Eu acho um pouco equivocado essa recomendação, porque se fosse assim, qualquer regra de equipamento em qualquer jogo que usa dano e armadura ia ser isso, e não é bem isso que acontece. O que acontece é que os jogadores, o equipamento passa a ser alguma coisa importante, então ele vai ser buscado pelos personagens, ele vai ter uma importância no cenário. Então, numa situação em que você está sem sua armadura, você está correndo muito mais risco. Uma situação que você está enfrentando alguém armado e você está desarmado, a situação vai ser mais perigosa. Então, isso pode refletir dentro do cenário, dentro do gênero que você está querendo emular, uma coisa mais verossímil, né? Por outro lado, em outros cenários, isso é desnecessário. Num jogo estilo Usha, por exemplo, um cara com uma espada ninja numa mão e o outro com um peixe fazem o mesmo tipo de dano, e isso é perfeitamente possível para o gênero. Então, de novo, a regra de armas e armadura é um extra, um excelente exemplo, porque ele vai servir para você reforçar um aspecto que você quer no seu jogo e que ele vai dar, além de uma diferença de uma questão mecânica, ele vai afetar um pouco como você se comporta ali no jogo. Isso, a questão do contexto é o que reforça o ponto, né, referente à letalidade em si, como você mesmo falou, né? Talvez nesse ponto eu também acho que ficou equivocado, porque não significa que porque você está com a armadura 2 e eu estou com a minha arma 2, que a gente está simplesmente se anulando, mas pode haver outros contextos narrativos dentro da história que faça com que minha armadura 2 seja bem mais significativa do que não ter armadura. Então eu acho que ele foi um pouco equivocado também ao falar isso, até pela questão do contexto narrativo dentro do cenário da história. E a gente vai lembrar que o Fate, como um jogo narrativo, e a gente vai sempre estar pensando em ação e reação, você sempre vai poder estar penalizando e premiando ao mesmo tempo o jogador, podendo, por exemplo, compelir armadura pesada numa pessoa que está num lugar escorregadio, ou uma arma grande num lugar apertado. E no Fate, diferente de outros cenários, a punição, entre aspas, pro jogador, ela sempre vai vir na forma de uma recompensa, que é ganhar o seu ponto do destino para depois fazer a diferença. Então, até ser punido no Fate não dá mais. Tem suas vantagens. Diversão não é de graça. superpoderes, o que é que você acha? Pode definir, pode falar como é que você... Olha, superpoderes talvez seja o exemplo mais complexo de extras e talvez o melhor exemplo de extras de todos. Porque você, os superpoderes, em qualquer sistema de RPG de superpoderes, você vai ter uma gama de, muito variada de poderes. Você tem desde aqueles poderes que são sempre ativos, você tem aqueles poderes que você vai ativar num determinado momento e eles vão ser consumíveis, tem aqueles poderes que você vai a cada ataque só que eles são acionados. Então essa multiplicidade do jeito dos poderes funcionais faz com que ele seja um exemplo assim, que difícil emular ele com importância na sua história sem ser com uso de extras. Lógico que com a regra básica, até com Fate acelerado, você consegue fazer isso muito bem, mas se você quiser jogar, provavelmente repetir um cenário de super-heróis mesmo, em que os poderes eles se comportem de um jeito diferente, nem todo poder seja simplesmente tem o mesmo efeito mecânico, só com uma roupagem diferente, os extras vão ser importantes. Agora, se você não se importa com isso, se você acha que o jeito que o poder ele só muda a estética e não muda o resultado, você não vai precisar do extras. Mas superpoderes é um excelente exemplo. Você já chegou a emular alguma vez superpoderes Fate, já, a gente lançou algumas campanhas de supers baseado no universo Marvel. Também eu criei uma campanha supers recente baseado no universo de 4400, que é uma série que eu não lembro qual que é o ano, mas é um pouco antiga, que fala mais sobre supers psiquismo, uma coisa mais assim, mais voltada nesse sentido. É um supers mais light, né? Isso, um supers mais light. E ele tem uma pegada... Ele não é tão extremista como nos quadrinhos de habilidades alienígenas, essas coisas. Mas são mais humanos que acabaram, de alguma forma, conseguindo algumas habilidades. E por que eu tô colocando esses dois pontos? Quando eu criei esse universo Marvel, né? Tentando emular os poderes de personagens Marvel e criar habilidades no mesmo patamar, eu acabei usando muito mais os extras. Porque eu tinha que criar muitos detalhes sobre cada um dos poderes. Então, cada um dos poderes acabava tendo uma ficha Isso. única. Os extras são assim mesmo, né? E Fábio. Os extras são um exemplo interessante de custo muito variável, né, Fábio? Às vezes um extra vai custar um número grande aí de... Como é que vocês traduziram mesmo? O refresh? Recarga. Recarga. Vai ter um número... um custo variável de recarga, né? Ou de façanhas. E uma outra coisa muito interessante que são as árvores de façanhas, né? Que os extras também Isso. permitem, né? Você comprar... Como é que funcionaria essa árvore de façanhas? Que são como se fossem pré-requisitos para ter acesso a façanhas mais poderosas. Funciona muito bem como extra isso. Então, seria aquela ideia para quem jogou muito o D&D, de você ter, por exemplo, um acesso a um power attack para depois ter um acesso a um cleave, por exemplo. Então você teria acesso a um poder para depois ter acesso a um outro. Como você está comprando um poder na mesma árvore, o segundo poderia ser mais forte que o primeiro, né? Então o superpoder é um jeito bem interessante de emular esse tipo de recurso aí sistêmico para o jogo. Até porque, seguindo as referências que fizemos à criação de extras como a força, né, de Star Wars, quando eu fui criar coisas como super velocidade, super força, vários tipos de raio de energia, né? Raio de trovão mesmo, raio de energia de fogo, que é a famosa bola de fogo que todo mundo fala. Vários outros poderes nesse patamar, talvez simulando algo como o do surfista prateado. Então eu acabava criando uma ficha dos poderes em que falava todos os recursos que o personagem tinha que gastar, por assim dizer, né? Que é o custo que a gente falou, para poder ter aquela habilidade. Então, por exemplo, para ele ter a super velocidade ou uma super força, por exemplo, como eu usava, então ele tinha que gastar, por exemplo, 2 pontos de recarga ou 1 ponto de recarga, dependendo de quão forte ele queria ser. Quanto mais pontos de recarga ele gastasse, mais forte ele se tornaria. Ele tinha que dedicar um slot perícias, né, uma caixa de perícia, um espaço de perícia, para a perícia físico no nível mais alto que ele quisesse. Se ele quisesse, ele poderia aperfeiçoar esse físico através de façanhas, mas não era obrigatório. Então ele tinha que gastar recarga em um espaço de perícia justamente para ele ter acesso... Família de superpoderes, né? Isso, a família de superpoderes. Então era criava essa árvore como se fossem pré-requisitos, né? Que é o custo que o personagem teria que pagar para poder ter acesso àquela habilidade. Foi o mesmo caso também, né, tipo velocidade, se o cara quisesse ser extremamente rápido como Flash. Então nesse caso, por exemplo, a gente usou até alguns exemplos da DC, do próprio Flash da DC, que era, além dele ele ter que preencher os requisitos, né, se eu não me engano, da super velocidade, ele tinha que criar um aspecto que definisse como que ele tinha se tornado tão rápido. Ele tinha que ter uma perícia, que eu não lembro agora se era físico ou se eu tinha criado alguma perícia específica, ele tinha que dedicar uma perícia, mas uma coisa que eu criei é que tinha níveis de façanha, né, níveis de extra. Então a super velocidade básica, por exemplo, ele recebia um bônus nas rolagens de atletismo quando ele ia correr e pular, e ele também podia se mover uma zona a mais por turno. Então ao invés de ele se mover uma zona só, ele podia se mover duas zonas. Mas aí eu tinha criado alguns níveis abaixo, né? Tipo, à medida que ele fosse evoluindo o extra dele, ele poderia se tornar mais rápido. Por exemplo, ao invés de mover duas zonas, ele poderia passar a se mover três zonas por turno. Ao invés de um bônus de dois em atletismo, ele passaria a ter três em atletismo. E até uma coisa interessante que a gente estava querendo emular com relação à super velocidade é um ponto interessante que tem no Flash, nos quadrinhos, que é ele consegue controlar a velocidade dos átomos dele para que ele possa ultrapassar barreiras físicas. Sim. Como se ele se tornasse substancial. Isso, obrigado, insubstancial. Então, isso daí já era um outro nível. À medida que o personagem ia evoluindo, ele ia adquirindo novas camadas desse extra dele. O pessoal entender, vocês viram, o que é esse extra? Então, é uma família de superpoderes progressivas que dentro disso existiam vários componentes do sistema tradicional, mas o conjunto dele precisava ser tratado como extra. Então, por exemplo, esse substancial, se você podia tratar isso como, de certa forma, como se fosse um instante a esse poder. Mas do jeito que o Fábio usou, ele juntou todos esses componentes numa família, essa família de superpoderes que foi tratado como extra. Isso. Um jeito bem um bom exemplo, né? Os superpoderes são bem legais também pra gente entender. O D&D eu gosto, por exemplo. O D&D, os itens mágicos, todos são extras. Todos os itens. Eu uso a regra de armadura, por exemplo, emular um Fate D&D, Fate of the Dragon. Recursos, os itens mágicos, todos eles têm uma fichinha própria também para representar o seu poder. Facilita bastante na hora do jogo. Até empolga alguns jogadores mais, porque ele vai ter mais detalhes sobre o personagem dele, sobre o que o personagem dele pode fazer com o que ele possui, né? Riqueza você usa, Fábio? É difícil porque, em geral, eu não. As minhas campanhas não focam tanto na riqueza. Eu já vi algumas pessoas fazerem isso na internet, alguns relatos, em cenários de fantasia, né, onde o famoso Dungeon Crawling, né, que o pessoal vai em busca de tesouros, né, de matar criaturas para resgatar bens e conseguir ouro e joias e riqueza. Eu particularmente nunca trabalhei. Olha que é interessante a regra de riqueza, né? Você imagina, se você não está usando extras para equipamentos nem para magia, o extras para riqueza, ele não tem muito sentido, porque o que você vai comprar com a riqueza que você já não está embolando com estante ou com aspecto? Então, um extra de equipamento, ele é um extra interessante, ele só faz sentido se ele puder, se o personagem puder adquirir alguma coisa com ele, né? Seja influência política, seja algum outro jeito. Eu gosto bastante de usar nem todo cenário, só uso em dois particularmente, cenários de estilo mercenários mesmo. E o famoso Dungeon Crawl também eu gosto de usar a regra de riqueza mesmo, né? Pessoal, o saque, né? O loot é muito importante é um aspecto importante desse gênero. Então o pessoal se diverte mesmo saqueando para depois poder se equipar mais e fazer isso. Diferente do que o pessoal pensa, o Fate você não precisa disso, mas ele combina com o Fate também, ele pode deixar o jogo mais interessante se você e sua mesa gostarem. E é o extra que você vai usar para poder emular isso melhor. Sim, e eu lembrei agora, no caso da riqueza, eu nunca usei como ele mostra aqui no extra, né? Que ele mostra até ela sendo usada para ataque e defesa, como atacar usando recurso, como atacar, ou como defender usando recurso. Então, eu já usei uma vez, de forma mais simplificada, não sei se chega a se tornar um extra, porque os personagens, eles tinham uma linha de estresse de recursos. Ah, é extra. Eu também uso assim. Usar a riqueza como estresse, né? Muito legal. Isso. É comum. Porque, na verdade, eu não gosto muito de abordar detalhes sobre a riqueza. Mas, como você falou, muitas vezes é importante. Tanto pelo que eles adquirem, como pelo que eles acabam gastando, acabam se desfazendo. Então, é interessante você ter um equilíbrio sobre isso. Eu nunca me aprofundei em regras, em criar detalhes sobre recursos. Mas o mais simples que eu faço é, além do estresse físico e do estresse mental, todo personagem possui o estresse de riqueza. Eu já vi alguns exemplos, até no próprio Ferramentas do Sistema possui, que é você criar consequências para a riqueza também. É tipo, além do estresse, das caixas de estresse que são gastas, ele também tem algum slot referente à riqueza, para que ele possa receber uma consequência em caso de alguma falha de rolagem muito grave. Isso é bem legal esse jeito, né? É perigoso pro personagem, né? Ele torna o personagem mais vulnerável, como devia ser na verdade mesmo, né? O personagem endividado, ele vai ficar mais vulnerável mesmo. A regra do recurso, usando recursos como estresse, é uma regra interessante, especialmente se você acrescentar aquela regra que você permite você queimar o recurso nas rolagens apropriadas, né? Então, por exemplo, você poderia usar os recursos como estresse gasto e para você somaria um bônus na sua rolada. Então, vamos supor que você quer adquirir um equipamento que custa mais 4 e você tem uma riqueza mais 3, você poderia queimar, por exemplo, o valor de mais a caixinha do mais 3, ficar com o 2 e 1 e tentar rolar com esse bônus. Mas se você correndo o risco aí de depois ficar mais vulnerável a uma falha durante o emprego, ou alguma outra, dá pra fazer, pensar de muitas formas mesmo, de jeitos bem simples ou de jeito um pouco mais complexo. Um outro exemplo interessante de extra, muito pouco que a gente às vezes não utiliza com muita frequência, é usar organizações como extra. Não só o mestre pode usar organizações para representar a oposição, mas também os jogadores podem usar uma organização como extra. Você já chegou a fazer alguma coisa do gênero, Fábio? Eu acho muito bom. Foi uma das coisas que eu mais gostei de trabalhar em minhas campanhas. Organizações, né? Grupos e locais, pessoas importantes, esse tipo de coisa, trabalhar como extra. No caso de organizações, é muito comum eu criar organizações que os personagens podem aderir a ela ou organizações que os personagens vão de encontro. Quando ele se torna um extra, que é uma organização em que os personagens vão aderir, então, em geral, tem uma fichinha, né, da organização descrevendo quais são os aspectos dessa organização. Quais são as perícias que os personagens podem usar através da organização? Por exemplo, vamos dizer que é um cenário futurista e que é uma organização que trabalha com criação de tecnologia, né? Cyberpunk, com criação de cyberware, né? Implantes cibernéticos e tal. Então, por exemplo, o personagem pode não ter a perícia recursos, mas se ele está conectado a essa organização, ele pode fazer a rolagem de recursos através da perícia da organização. Então, a organização possui uma ficha e na ficha dela tem dizendo que ela tem recursos com um bônus de mais 2. O personagem não tem recursos, nem ele não possui perícia recursos, mas se ele precisar fazer uma rolagem, ele pode dizer: ah, mas como eu sou da organização tal, eu vou fazer uma rolagem usando o bônus de mais 2 de recursos que eles possuem. Então é uma vantagem atrelada, claro que tem os custos para ele poder fazer parte daquela organização, né? Como a gente falou sobre os custos dos extras. Então talvez, provavelmente ele vai dedicar um aspecto, talvez alguns pontos de recarga, ou talvez até um slot de perícia, uma caixa de perícia ele tenha que dedicar. Mas ele acaba recebendo algumas vantagens, né? Ele vai poder usar os aspectos que estão na ficha daquela organização, ele pode invocar aqueles aspectos, ele pode fazer teste usando as perícias daquela organização, e até mesmo façanha em alguns casos, quando é uma organização mais complexa. Eu costumo fazer muito isso em Cyberpunk. Muito legal. Eu acho que essa é uma das coisas mais... pra ser sincero, no momento dos meus jogos, é a coisa que mais me fascina um pouco no Fate, essa capacidade de conseguir traduzir esses elementos narrativos de uma forma mecânica light, né? Que não te dá trabalho, que acrescenta pra mesa, que aumenta a diversão. E aí você deu exemplos sensacionais mesmo. Você chegou um dos livros do World of Fate, o Romance Noir, ele chega ao cúmulo de você tem as grandes nações e entre as sessões você joga um pouco como seu personagem e entre as sessões você joga como uma nação numa espécie de war. Então é muito interessante o que eles chegaram a fazer. Então, não só você tem seu jogo como personagem, como entre uma cena e outra você joga como uma nação. Você viu a possibilidade de aspectos que você pode fazer. Outros dois que eu uso, que eu queria dividir com o pessoal para como é que são interessantes as possibilidades? Um deles, eu uso a ficha do grupo. Então, os personagens, eles são os personagens individuais. Mas a partir do momento que eles fizeram uma fama para eles, que eles ir lá, por exemplo, a companhia de aventureiros, eles ganham acesso a uma ficha do grupo, que eles podem, a partir daí, construir junto, investir junto e usar recursos compartilhados. No meu jogo, por exemplo, de fantasia medieval, os personagens não têm recursos na ficha individual, só têm recursos na ficha de grupo. Então eles só podem comprar as coisas, de fato, como grupo, porque eles vão pilhando e fazendo as coisas como um grupo, então eles só têm acesso a esse recurso como um grupo. E um outro jeito interessante é as próprias cidades, né? Uma das minhas campanhas, o grupo defendeu uma cidade e passou a controlar a ficha da cidade como alguém que controla as fichas aí de um personagem, passava a ter acesso aos recursos aí da cidade e as responsabilidades também. Então os extras, eles podem não só aperfeiçoar um aspecto do cenário que você quer usar, como nós falamos aqui dos superpoderes, da cybertech, das armas, da magia, como ele também pode abrir possibilidades totalmente novas e muito divertidas de jogar. Essa coisa da cidade eu já faço, né, de criar uma ficha da cidade com os aspectos da cidade, né, e os personagens poder tirar vantagem dessa ficha, por assim dizer. Mas essa coisa de ficha de grupo eu achei arretado e eu vou copiar. Não, a ideia, não tem problema, porque o Fate, o que eu acho mais legal nele, ele me permitiu trazer coisas de outros sistemas e outros jogos para ele de formas muito simples. Então, essa coisa de ficha do grupo, eu exportei do Warhammer 3ª edição, do Warhammer Fantasy 3ª edição, que é um jogo muito pesadinho, que é lindo, um dos jogos mais bonitos que tem, cheio de caixinha e tudo mais, tem a ficha dos jogadores, mas é um jogo pesado. Pro Fate funcionou perfeitamente. Então, uma pista muito fácil é nas ferramentas dos sistemas as regras de esquadrão. Então, a gente vai ter dicas de um jeito fácil de funcionar uma regra de um grupo de aventureiros, sejam samurais urbanos, sejam Shadowrunners, sejam personagens de fantasia medieval. Bem, pessoal, eu acho que é isso. A gente abordou bem, falamos sobre como criar, sobre como modificar, sobre como criar novamente, né? Demos vários exemplos de como você criar, de usar. Então, você seguir na base desses exemplos que a gente deu, faz uma modificação pequena, talvez para adaptar o seu grupo ou o seu cenário, e você vai conseguir um resultado muito bom. Dá uma conferida também no livro, os livros têm muitas ideias boas. Em breve ele vai estar disponível em português para todo mundo. Se você ainda não tem ele em português, procure ele em inglês, dá uma conferida. Mesmo se você tiver dificuldade em inglês, vai no capítulo, copia, joga em algum tradutor online, mas quebra o galho por enquanto, pelo menos para você manter a mesa ativa. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir, assim como a gente gostou de ter falado sobre esse assunto, muito bom. A gente espera os comentários de vocês, tanto no Facebook, lá no grupo Movimento Fate Brasil, como no Conexão Fate, através dos comentários, vocês podem expressar suas ideias, darem sugestões, críticas e até falar como que vocês que já jogam costumam usar os extras nas suas mesas, referente aos assuntos que a gente abordou, ou se você tem alguma ideia diferente, coloca lá também. É isso aí, diz aí, Léo, as últimas palavras aí. Você acha que já falou tudo que eu tinha para falar, acho que foi muito interessante, como a gente, toda conversa, a gente acaba tendo ideias novas. Eu saí daqui com as ideias que eu roubei do Fábio, saiu com algumas ideias que ele roubou de mim, e eu espero que todos vocês tenham roubado algumas ideias na gente, e na hora de responder, permitam também que a gente empreste algumas dessas ideias que vocês vão tendo. Acho que é isso, então, que o Fate esteja com vocês sempre.